lombo de banco, desci em Criciúma, direção pavô na altura da Dutra. Fumei um balão com a nove na cintura, piloto não pango, esses cana brotar. Muito mais rápido que a viatura. Tudo de errado não vai destravar. Nota com sangue, infelizmente a vida no plano perfeito é morrer ou matar. Naquele momento eu sou frio, vi um amigo com corpo queimado. Infelizmente não tem outro jeito, na selva tocar só então é caçado. Volto pro morro com bolso lotado, jogo dinheiro em cima de um aéreo. Mídia quer saber o próximo passo, e arrebia, o plano deu certo. Todo meu mano porta num fuzil, todo meu mano porta numa Glock. Meta dos cria para Brasil, e explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do pinote. Todo meu mano porta num fuzil, todo meu mano porta numa Glock. Meta dos cria para Brasil, e explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do pinote. Joelho no chão, fiz uma oração, pedindo a Deus pra me proteger. Partiu pra missão, junto com os irmãos, papo de milhão, matar ou morrer. Quatro carros, bicho, mais de 20 bicos, uns 30 bandido na mesma intenção. Traçante vermelho, ilumina o céu, que Deus proteja a vida dos irmãos. Explosão de bomba, de alta potência. Explodimos o cofre, agora os amigos entram. É só pitbull de raça, se reagir norte passa. Glock sempre na rajada, aqui o trem bala não para. Missão extraordinária, só vai quem tá preparado. Joga o dot dentro do carro, bicho que é blindado. BMW sem placa, Avenida Brasil passa nada. Meta é voltar com a bagaça, aqui o trem bala não para. Todo meu mano porta num fuzil, todo meu mano porta numa Glock. Meta dos cria para Brasil, e explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do pilote. De carro, bicho na pista, nós acelera. Trem bala caro, nós nunca deixou na reta. Deu uma missão pros cria nova e completa. Próximo plano, entrar na casa da moeda. E esse assalto virou a capa da matéria. Um carro forte explodiu na linha amarela. Chegou no morro, geral com a missão completa. No morro, tiro pro alto e ao estouro. Falaram que eu não ia voltar, eu tô aí de novo. Menorzinho portando AK, ganhou frente de morro. Tá aí de novo, ele é frente do morro. O mais perigoso de BM azul é o rei da pinotada. Safada que é marola, comeu bonde, pergunta qual vai depois do corte. Mente criminosa e adrenalina na fuga é sinônimo de morte. Não acredito em profeta, eu vivo essa vida bandida. Tipo gato, nós tem sete vidas. Sempre Deus antes de nós sabe o que era só. Saiu na mídia, em todas as notícias. BM azul, blindado, raja na pista. 5 AK, 5 milhões com cria. Se ninguém filmasse, iam falar que é mentira. AKR, baby, dentro da Mercedes. Melhor 3G3 dentro da Renegade. Dando fuga na Blaze, meu plano é perfeito. Se tudo der certo, não vai virar cheio. Mano, eu pego minha dose, essa porra nem fez. Nada de colete, não treme, não peixe. Tropa da Main Street, fique à vontade. Na pista, me torno sagaz. Sinto o cheiro do dinheiro enquanto a noite cai. O dinheiro vai e vem, disposição nós tem. E se nós se der bem, agradeço a Deus, amém. Todo meu mano porta num fuzil, todo meu mano porta numa Glock. Meta dos cria para Brasil, e explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do pinote. Todo meu mano porta num fuzil, todo meu mano porta numa Glock. Meta dos cria para Brasil, e explode a porra do carro forte. É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock. É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do pinote. Ele para o lance, arrasca, entra, cruza, caminhou, tocou de cabeça. Paulo Vitor do Céu.